Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu quero ver quem é que bate no Copacabana Redeemer. Olha aí, já tá atualizada essa lista. Aqui é o Rex e o Batman vence todo mundo. Aqui é o Marcelo e eu queria muito um crossover de roteiro bom com Star Wars. Cuidado por ele, não cruzem os raios. Aqui é o Azaghal e eu sei que vai ter John Wick. Já tô até vendo. Sim, nerds, estamos aqui para mais uma edição do Nerdcast, a batalha de crossovers, onde a gente pega personagens de vários universos diferentes da ficção e bota eles pra brigar e a gente decide quem ganha. Que, na verdade, não bota eles pra brigar, bota eles na nossa imaginação e só, né, cospe o resultado. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Maurício, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Muito bem, Léo, cada vez mais assumindo grandes partes do programa. Ah, pois é, afinal de contas alguém tem que trabalhar nessa casa e a gente já falou que essa dupla, na verdade, é uma invenção aí dos algoritmos da internet, ninguém acredita na gente. Sim, então... sim. É, são chatbots, né? Sabe, chatbots. Aqueles chatbots? Às vezes dá problema no chatbot. E por falar nisso, vamos chamá-los aqui com voz de chatbot? Tá aí a prova, né? Porque o áudio hoje tá o áudio de chatbot. Exato. Mesmo. Então nós vamos hoje dar a permissão de Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, e nosso querido Azaghal participarem com os esportes. Por favor, chatbots. Olha só, gente, estou aqui com um áudio diferente, porque estamos em São Paulo, estamos viajando, estamos no Rio, estamos em vários lugares ao mesmo tempo, que essa semana é cheia de eventos, e por isso que esses usurpadores estão aí, não é mesmo? Mas olha só, o importante é que, presta atenção, se você quiser ouvir a gente em mais de um podcast hoje, tipo, porque esse mês tem 5 sextas-feiras, então essa semana não tem os nossos podcasts extras, né? Semana que vem nós teremos o Nerdcast Empreendedor, essa semana tá vaga, mas você pode ouvir a gente no Cabeça de Lab. O Cabeça de Lab é o podcast da Luiza Labs, cara. A gente foi lá na Magazine Luiza, que era gravar. Não é um podcast que tá no nosso feed, tá? Entenda. Não, não está no nosso feed. Tem link aí embaixo. Acho que vale a pena você clicar pra você ouvir. Porque a gente falou sobre expectativas da nossa vida, das nossas vidas lá no início, das nossas carreiras. É bem voltado, né, pra essa ideia de carreira. As expectativas que a gente tinha sobre nossas carreiras versus a realidade. O que foi acontecendo e as adaptações que nós fomos, né? Os caminhos diferentes que nós fomos tomando através dos anos. Um papo muito maneiro. Cara, sério, é muito maneiro. Dá uma chance se você nunca ouviu Cabeça de Lab. É muito maneiro. Tem um feed, vale a pena você assinar o feed deles, cara. E a gente tá participando essa semana e tá muito, muito maneiro. Quero falar também de Elo, Azaghal. Oh. Tá rolando até o final deste mês, até o dia 31 de agosto de 2019, um desconto espetacular de 50% nas suas compras na Livraria Cultura usando Apple Pay e cartão Elo. Cara, você ouviu o que eu falei? 50% de desconto nas lojas físicas da Livraria Cultura. Como é que você faz? Você que tem um cartão Elo e você tem um iPhone, você baixa o aplicativo da Apple Pay, cadastra o seu cartão Elo no Apple Wallet, lá no Apple Pay, vai na loja, escolhe tudo que você quiser. Tem lá, cara, não tem só livro, mas tem board games, cara, tem Blu-ray, tem, cara, tem tudo. Tudo que você encontrar lá na Livraria Cultura. Você vai no caixa e você fala assim, quero pagar com o meu cartão Elo no Apple Pay e aproveitar 50% de desconto. É exatamente isso que vai acontecer até dia 31 de agosto de 2019. Corre! Tem link aí no post pra você ver todo o regulamento da promoção, você entender tudo. Lembrando, não vale pro e-commerce, só na Livraria Cultura, loja física, e só pra você que tem o cartão Elo no Apple Pay. Se você não tem um iPhone e não pode usar o Apple Pay, você ainda assim pode usar o seu cartão Elo pra ganhar 10% de desconto nas suas compras na mesma parada. Vai lá na Livraria Cultura, loja física, compra com Elo, 10% de desconto. Se comprar com Elo no Apple Pay, 50% de desconto. Então, corre, seu nerd, vai encher seu carrinho, vai encher sua sacola de tudo que você achar maneiro lá na Livraria Cultura. Então corre que tá valendo, dia 31 desse mês, tá acabando, você pega o seu cartão Elo, você bota no Apple Pay, você vai na Livraria Cultura, 50% de desconto, oh, corre! E também quero falar dos nossos amigos da HostGator, que estão sempre aqui conosco, Azaghal. Olha só, você, presta atenção, para você ficar online, o que, que eles têm? Domínio, hospedagem de site, e-mail profissional, criador de site, suporte 24x7. Eu disse 24, não tem folga no suporte. Olha só, eu quero falar do novo servidor dedicado da HostGator, que é mega seguro e escalável, mais importante, escalável. Nos antigos tempos do Jovem Nerd, lá no início, não existia esse negócio de servidor escalável. A gente botava no servidor, aí o site crescia, fazia sucesso, aí demandava uma galera, chegava na sexta-feira, dia de lançamento de Nerdcast, abria o bico o site. Abria o bico, passava tudo, ficava tudo lá engarrafado, porque não tinha servidor escalável. E aí, pra isso que serve o servidor escalável, pra você usar o quanto de infraestrutura você precisa pro seu projeto. São recursos que são ideais pra garantir esse alto desempenho que você pode ter devido a uma promoção, devido a qualquer jogo, até o crescimento do seu negócio. E além disso, tem controle e flexibilidade para você gerenciar seus projetos com parcelamento em até 12 vezes, rapaz. Olha só, o plano mais robusto, presta atenção, plano mais robusto, com servidor até 16 cores VCPU, 30 GB de RAM DDR4, 2133 MHz, 1 TB de SSD de espaço de disco, 5 IPs dedicados, 1 GB por segundo de uplink e contas de e-mail ilimitadas, cara. Olha só, vale muito a pena você conhecer. E lembrando que tem desconto exclusivo de até 50% em diversos produtos para ouvintes do Nerdcast. Preste atenção, é só acessar hostgator.com.br/desconto para você conferir as condições, cara. Muito bom. E lembre-se, você que está procurando vaga, você que está procurando trabalho, a HostGator está com diversas vagas abertas para sua sede em Florianópolis, na área de tecnologia. Para você que está analisando produto, pesquisando, otimizando experiência do usuário, presta atenção. Quer trabalhar em Floripa? Desenvolvedores, back-end, UI UX designer, product owner, analista de segurança da informação, analista de monitoramento, analista de suporte avançado. Gente, vai morar num lugar que é cheio de beleza natural, trabalhar no Vale do Silício brasileiro, Floripa, é isso, cara. Se você tá procurando uma vaga, entra aí, recrutamento.hostgator.com.br, sem www, tá? É direto, recrutamento.hostgator.com.br, pra você conhecer todos os detalhes, cara, e hospedar a sua carreira em Florianópolis. Olha aí! Vai lá! Vai lá, seu Leozito, seu malzito! Cuida bem da leitura de meus! Eu não sei se são chatbots ou se foram abduzidos, viu, Mauro? Não sei. Olha só, porque, ó, que aconteceu, né? É, fazer o quê? Nem eu hoje dei jeito na edição, viu, nesse áudio. Se eles tivessem patrões, eles tinham sido mandados embora essa semana. Eu queria ver se fosse a gente gravando e-mail com esse áudio, o que aconteceria. Queria ver. Muito bem, mas se você aí não quer ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast sobre os filmes de ação, você pode pular diretamente para... 18 minutos. E 57 embates épicos. E vamos começar aqui agradecendo o pessoal do Cacete de Agulha, essa galera bacana que foi doar sangue para quem precisa, para quem está necessitado. Temos aqui o Rafael Meirelles, a Marina Vieira, o Adriano Santos, o Felipe Martins, o Gabriel Dizurza, bonito nome, o Eric Leite, a Taila Quadros, a Mayra Piloto e o João Doce Másculo. Ele é doce, mas ele é másculo. Né? Prova de que você pode ser másculo e doce ao mesmo tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, por essas donations sensacionais, salvando vidas o pessoal do Cacete de Agulhas. Exatamente. Também vamos agradecer aqui o Scalpo Solidário, que essa semana não é solitário, Maurício. Temos aqui exato. Aqueles que doam seus cabelos, Isabel Sager e também Jéssica Correia. Muito obrigado por seus cachos. Artes dos fãs. Temos aqui algumas artes sensas. Quem será o próximo? Por Márcio Lucas, com o Cthulhu. Lulo aqui fazendo a sua hit list. Já marcou aqui alguns, né? Cuidado, uh-huh. Se você não escutou, não veja a imagem para... Pois é. Ah, é, tem um spoiler embutido aí na imagem, então se você não ouviu o último Nerdcast de RPG, não veja essa imagem. Exatamente. Temos também Nerdcast RPG por Arthur Cerino. Muito bom, ele fez uns esboços aqui, não só do Cthulhu, mas como também do RPG Cyberpunk com o Zob. Sim. E do Huffgunner também, temos aqui o Beholder. Sensacional, muito bom. Eu gosto desse tipo de arte meio... É legal, né? É, excelente. Feito ali com canetinhas, muito bom. E temos também o Asa Dustin, de Nicholas Yuau, que fez aqui a versão Dustin do Azaghal. Pra mim, o favorito é o Dustin. Ainda tem um coach aqui, né? Pra mim, sim, o favorito é o Dustin. Sempre foi. Sério, eu quero fazer um cosplay de Dustin e tô pensando seriamente em arrancar os meus dentes fora. Muito bom. Ó, coach do Nerdcast 684. Aos 16. Pois até o tempo aqui, ó. 51 e 30. Sim, ele já deu uma de Ed na moda já e já mostrou como deve ser o cosplay de Azaghal de Dustin. Esperamos na Comic Con esse ano, com certeza, teremos essa versão do Asa Dustin. Muito bom, sensacional. Se você quiser ver as artes dos fãs, você viu aí no aplicativo, ou se não, vai lá no site do jovemnerd.com.br e dá um page view pra nós. Caio Guimarães, 42 anos, jornalista crítico de cinema. Lá vem, ah, Maurício. Meu Deus. Indaiatuba, São Paulo, quando vem os chamados especialistas aqui... Aí você sabe o que pode acontecer. Olá, nerds! Nerdcast 687, melhor filme de ação de todos os tempos, do Ocidente. Foi mais uma sensacional viagem nostálgica proporcionada pelo melhor podcast de todos os tempos, do Ocidente. Aí. No entanto, senti... É porque deve ouvir os japoneses e compara e... Com certeza. No entanto, senti falta de dois ótimos filmes estrelados quase em sequência pelo Arnoldo e que, na minha opinião, são subestimados. O primeiro é O Último Grande Herói, de 1993. O filme abusa da metalinguagem para brincar com a mudança de paradigma dos heróis de ação que estava acontecendo na época, passando do modelo exército de um homem só, tipo John Rambo e John Matrix de Comando para Matar, para o do outro herói que resolvia mais as coisas na inteligência do que na força bruta, como outro John, o McClane. Com a história de um garoto que vai parar dentro de um filme do seu ídolo, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, O Último Grande Herói tira um sarro de vários clichês dos filmes de ação, clichês que o próprio gigante austríaco tinha ajudado a disseminar. É um filme bastante divertido, mas é uma pena que o público não tenha comprado muito essa premissa, o que resultou em fracasso de bilheteria. Duas curiosidades extras para o público nerd são as presenças no elenco de Ian McKellen, apenas Gandalf e Magneto, e de Charles Dance, o Tywin Lannister de Game of Thrones. Mas O Último Grande Herói é mais uma comédia, né, do que um filme de ação, necessariamente, né? É... Ação média, né? Eu gosto muito desse filme, eu também nunca entendi porque ele não foi zoado. Não foi gostado, né? Não, é como... Eu gosto também, mas como filme... Eu sempre considerei ele mais um filme de sessão da tarde do que um filme de ação, propriamente dito. Bom, outro filme que não podia ficar de fora de uma antologia de grandes filmes de ação é o True Lies, de 1994, que, por sinal, eu estava vendo ontem à noite, na madrugada. Esse filme é maravilhoso, cara. Com insônia, exatamente. Jamie Lee Curtis na sua melhor forma. Exato. James Cameron é conhecido por ser um produtor chegado a inovações tecnológicas e um diretor de soluções criativas, mas também pela mão pesada. Esse filme é um bom exemplo de que nem sempre a mão pesada é um defeito. As cenas de ação não têm medo nenhum de parecer exageradas e, na verdade, vão ficando cada vez mais malucas. Mas isso casa perfeitamente com a trama que, a exemplo de O Predador, também tem uma virada. Passa de um típico filme de ação para uma improvável e envolvente comédia. É, até hoje, ao lado de O Segredo do Abismo, o único filme dirigido por James Cameron que não é continuação e nem gerou continuação. Lembrando que Avatar vai ter 4 sequências, tá? Eu sei, Titanic também não teve continuação, mas, porra, era só o que faltava. Ah, eu discordo, porque Titanic foi não é bem uma continuação, mas ele foi relançado em 3D no cinema. Ah, então, olha aí. É uma semi-continuation. Muito bem. Nesse do cinema, o DiCaprio... cabe em cima da tábua ou morre também? Nem em 3D a Rose. Nem 3D ele cabe na tábua. É. Muito bem. PS aqui, tem um pós-scripts aqui. Azaghal disse que assistiu a série de TV Missão Impossível. Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, se surpreendeu e disse que a série não era da nossa época. Pode ter ficado confuso, mas a verdade é que os dois estão certos. O Alexandre provavelmente estava se referindo à série original, exibida na TV americana entre 1966 e 1973. Já o Azaghal possivelmente estava se referindo ao remake, produzido entre 1988 e 1990 e que passou na Rede Globo entre 1990 e 1991. Espero ter acrescentado, esclarecido alguma coisa. Um abraço. Olha só, sobre esse PS, eu acho que o Azaghal se referiu à original, sim, de 66 a 73, porque eu sou um ano mais velho que o Azaghal e eu tenho a memória dessa série original que passava, sim, com certeza, quando era criança, o Azaghal deve ter visto a série dos anos 60 da Missão Impossível, que eu também tenho memória dela. E, aliás, não era um remake, viu? Era uma continuação, porque o Jim era o mesmo. Ah, não era remake! Não, era continuação, era o mesmo Jim. Lembra que ele abria a gravação? Ele falava, boa tarde, Jim. Sua missão, caso você deseje aceitá-la. Tem razão, Maurício, olha aí. Canelada da canelada, hein? Muito bom. O Alexandre Ottoni do Jovem Nerd é um falso nerd. É. Ele vai ser deposto. Ele é um falso nerd ou ele é mais jovem do que a gente imagina? Eu não sei. Eric Douglas, 24 anos, auxiliar de vendas e estudante de engenharia João Pessoa, Paraíba. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jovem Nerd, Azaghal, Léo, Mal ou qualquer outro que esteja além desse e-mail. Achei muito legal o Nerdcast 687 sobre os melhores filmes de ação de todos os tempos no Ocidente. E agora estou esperando o Nerdcast sobre o melhor do Oriente. Mas senti falta de vocês citarem um filme recente de ação que, na minha humilde opinião de merda, é o melhor dos últimos anos. Melhor que John Wick. Olha aí. Uso dizer perante a repressão do Azaghal, melhor que Missão Impossível do Tio Cruz. Falo de Baby Driver, filme dirigido por Edgar Wright, que é um primor de técnica, edição, direção e ação, com cenas de perseguição alucinantes de te deixar colado na cadeira do cinema. Tem muito tiroteio, cenas de tensão e um elenco sensacional. O filme também tem uma trilha sonora que, apesar de não ter músicas tão marcantes quanto as do Tarantino, se encaixa perfeitamente no filme, com o diretor costurando as cenas com as músicas. Talvez não seja o melhor filme de ação de todos os tempos no Ocidente, mas de longe é um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos. Bem, essa é a minha pequena contribuição para esse maravilhoso podcast. Fica a dica de filme aí pra quem não viu. Obrigado e continue com um excelente trabalho. Olha, só defendendo eles, eles gostam muito de Baby Driver, viu? Sim, Azaghal, é, queria fazer cosplay de Baby Driver aí, inclusive. Mas eu acho que eles estavam tentando só relembrar os filmes mais, né, da década de 80, 90, comecinho dos 2000. Essa coisa do Azaghal queria fazer cosplay disso, daquilo, dava um outro filme à parte, hein? Porque se fosse ver todos os cosplays que ele queria fazer e nunca fez, olha aí, dava uma galeria. É só um patrocínio bacana, gente. Ah, o Azaghal tá lá falando cosplay. Se veste até de baiana no carnaval, girando e rodando. Muito bom. Fred Miranda, 36 anos, gerente comercial Vitória Espírito Samba. Escuto o Nerdcast há anos e já enviei vários e-mails imaginários. Tá. Escutando o último episódio do Nerdcast, lá os filmes de ação, todo mundo já sabe, lá pela metade eu lembrei de um filme e fiquei o restante do episódio todo esperando vocês falarem dele. É ação o tempo inteiro, inegavelmente, com um estilo de roteiro, ação talvez diferente de todos os outros que vocês falaram. Não sei se está entre os melhores, mas merecia uma menção. Velocidade Máxima! Olha aí! O primeiro, claro, com Keanu Reeves e Sandra Bullock. Eu falo sério, merecia vocês falarem dele um pouco. Tanto tempo falando de dois alienígenas diferentes, Joe Pesci, etc., dava pra encaixar esse. Valeu, sou fã de vocês. Observação 1. Fiquei com a impressão de que Kill Bill venceu. Observação 2. Ainda não assisti Taken e nem Warriors. Entrou na minha lista. Ô, Mal, com relação à Velocidade Máxima, sim, é um puta filme, tensão o tempo todo. Obviamente que num programa como esse não daria pra falar sobre todos os filmes de ação, obviamente. Merece uma parte 2, inclusive, hein? Exatamente. Agora, eu também editando, eu também tive uma dúvida, porque eu editei o programa o tempo todo pensando que no final ia ter um veredito de qual seria o melhor filme. E não tive. Então, na verdade, está corroborando a tradição de que a gente fala e nunca chega a conclusão nenhuma. Ah, mas puta merda, 680 programas depois, você ainda não percebeu isso. Pois então, afinal de contas, mas eu tenho certeza que o Marcelo Bassoli defende que sim, que o Bill venceu, afinal de contas, ninguém tá aqui pra contrariar ele, né? Antes de começar esse programa, Leozito, vamos falar daquela loja que nós abençoamos. Sim. Nós trazemos a novidade, porque aqui com Léo e Mal, a coisa é séria. Sim, a coisa acontece. Por isso, com muito orgulho, anunciamos a pré-venda dos livros Protocolo Blue Hand, Alienígenas e Zumbis. Olha que fenomenal. Se você aí, nerd leite com pera, é da nova geração e não sabe, os livros do Protocolo Blue Hand são obrigatórios para qualquer nerd que se preze, porque a gente precisa, primeiro, localizar e proteger o Blue Hand. Essa é a primeira regra do protocolo. Exato. Mas cada um desses livros, o Protocolo Blue Hand Alienígenas e os Zumbis, eles têm todo o conhecimento, todas as diretrizes que vão guiar nós aqui, mortais, para a sobrevivência, quando essas catástrofes acontecerem. Quando a gente for invadido por alienígenas, como é que a gente vai fazer? Qual é a ordem do protocolo a ser seguido? Quando a humanidade se transformar naqueles zumbis, e pode ter certeza que eles vão ser os zumbis do filme do Brad Pitt, e não aqueles zumbis mansinho, vai ser zumbi pega pra capar? Exato. A gente tem que saber o que fazer também. E Protocolo Blue Hand é o livro obrigatório com todas as regras e está agora na pré-venda, Maurício, com preços especiais. É, porque como o patrão não está, a gente faz a festa. Então, exato, somente na pré-venda eles vão sair de R$49,90 por apenas R$44,90. E temos também na pré-venda o combo Protocolo Blue Hand, com os dois livros, que em vez de sair por R$89,90, vai sair por apenas R$79,90. Ambos os protocolos Blue Hand, uma regra é certa, Leozito. Sim. Localize e proteja o Blue Hand, como você já falou, porque ele guarda todo o conhecimento e diretrizes que guiarão a humanidade para sobreviver a estas catástrofes. Lembrando que essa compra é na pré-venda. A previsão de envio dos livros é a partir do dia 30 de setembro. Os estoques são limitados. Corre, porque acaba rápido. Eu tenho os dois aqui, da original, da primeira edição aqui, sim, na minha estante. Sim. Sempre, e ó, uma coisa assim, quando você for guardar, coloque ele ao alcance das mãos, como diria Eric Jacquin, porque você precisa pegar e sair correndo. Não pode esquecer ele. O livro Protocolo Blue Hand faz parte do kit básico de sobrevivência. Ele é essencial. Exatamente. E esses valores que o Maurício falou, de R$49,90 por R$44,90 cada um, e de R$89,90 por apenas R$79,90, o combo, são valores só de pré-venda. Então corre lá, porque você tem que garantir os seus antes que os estoques acabem, Maurício Nunes. Exato. É um livro que sempre acaba rápido e a galera fica de chororô depois, porque não tem mais. Então eles estão voltando aí. Aproveita. Aproveita a pré-venda dos livros Protocolo Blue Hand. Estar preparado é sobreviver. Reserve agora. Em breve tá chegando. E Maurício, por onde anda o Blue Hand pra falar disso? Que eu não tenho... É mesmo, né? Caraca, ele deve saber de alguma coisa, Léo, com certeza. Eu acho que já tá muqueado em algum lugar. Vamos ligar aqui os nossos computadores para localizar o Blue Hand. Ligue no chat. Use a voz do chatbot para... Vamos chamar o chatbot para ludibriar o Blue Hand. Já tem um crossover aqui pra começar. Diga. Eu não sei com quem vai lutar contra. Eu só vou botar aqui o desafiante e vocês vão ter que trazer o desafiador, como assim dizer. Alguém pra bater nele. Exato. Pior final do que Game of Thrones. Lost. Boa. De um final ruim contra outro final ruim. Esse tava na pauta do Marcelo, eu assumo. Você acha que ganha, de pior final, ganha Lost do Game of Thrones? Não, não. Game of Thrones é pior pra Game mim. Game of Thrones é pior, né? Não, cara, não. Não, eu voto no Lost. Eu também voto no Lost, hein? Porque o Lost foram anos de expectativa. Mas o Game of Thrones não foi. Igual. Não, mas vamos dizer uma coisa que, tipo assim, muita coisa foi debatida e muita coisa se concluiu. E todo mundo sabia que o final ia acabar sendo aquele. Não. A gente já sabia que o final ia ser aquele. Já sabia. Não. Quem sabia? Não ia matar a Daenerys, isso já tava implícito já nas situações. Não. Lógico que não. Deixa eu defender o Thiago aqui, ele tem razão. No final de Game of Thrones, vamos colocar da seguinte forma, que isso aqui não é um netcast de Game of Thrones, mas o problema não foi nem as resoluções, foi que tudo foi feito muito apressadamente. De repente, se tivesse mais uma temporada, coisa que tivesse se desenvolvido melhor, o final, as resoluções em si não são tão ruins. Alguns podem achar ruins, mas o pior foi a maneira como foi desenvolvido. Na correria, sem ter um estofo, etc. Agora, Lost não. Lost foi o contrário. Teve tempo pra caramba, mas as resoluções foram todas horrorosas. Por isso que eu aí defendo esse ponto de que Lost ganharia em final ruim. Como final pior. É. Caraca. E fora que o Lost deixou muita coisa aberta a mais do que Game of Thrones, né? Exato. Que os caras não responderam e ignoraram. Não, eles responderam de maneira tosca. O que eles deixaram aberto? Lost deixou uma porrada de coisa aberta. Ah, cara, a penúltima temporada, eles tiveram tempo suficiente e não desenvolveram nada, maluco. No final, eles falaram, gente, a ilha é uma fonte de energia divina, sinistra. Sustentável. E todo mundo tentou estudar essa porra durante o tempo, e aí tem duas entidades aqui que ficam brigando, e é isso aí. Mas por que que eles foram pra igrejinha? Ninguém... Pra igrejinha? Por que que eles foram aquele limbo? Não faz sentido. Aquele limbo é tipo assim, só vamos pro céu quando todo mundo morrer. O limbo foi uma desviada da tangente. É, Lost realmente é um final pior, foi um vai. Deus Ex. Lembrando aqui do limbo, daquela raiva... Porque, sabe qual é o problema? Quando a gente assistiu Lost, a gente tava muito apegado à série. Sim. Então, o final, ele teve um momento muito emocionante. É, eu lembro que eu fiquei extremamente emocionado com o final de Lost, apesar dele ser uma merda. Da galera se reencontrando. É, porque eu tava muito apegado aos personagens. Mas é um final de novela filha da puta aqui. Mas né? É um final merda, vai. Todo é mundo na igreja chorando. É um final só merda. Só faltou aqui o elenco todo... Bater palma bater no final, palma, né? No final. O final podia ser todo mundo batendo palma no arpoador, né? Ó, eu vou dizer o seguinte, depois que passou o choque, depois, sei lá, da terceira vez que eu revi, eu chorei vendo eles se reencontrar, porque eu gostava muito dos personagens, cara. Mas tem foto disso, Alexandre? Não tem. Eu chorei porque eu gostava muito dos personagens. Eu entrei na história deles, nessa viagem deles se reencontrarem depois da morte e tal, não sei o quê. Mas depois, quando você para pra racionalizar, não, é muito o ruim. Roteiro é muito ruim, maldito, cara. Maldito Stephen King, malandro. Ele que então, jogou essa aí, ideia no ar. O final do Lost é tão ruim que as pessoas têm uma impressão errada do final do Lost. Você lembra aquele negócio de, no final vai estar todo mundo morto? E aí, tipo assim, e aí no final tava todo mundo morto. Mas não tava todo mundo morto na ilha. Não, ninguém falou isso não, cara. Já vi muita gente falando assim, no final do Lost tava todo mundo morto. Então... Sim, tem essa percepção. Então, eles não estavam mortos na ilha. Eles morreram depois, cada um a seu tempo. Cada um só a seu que tempo. Quando você morre, o espaço-tempo é diferente. Mas existe, pergunta pro amigo. Existe uma impressão errada, genérica das pessoas? Vira pro amigo que está à sua direita e pergunta o que ele acha. De que as pessoas estavam mortas o tempo todo. Ele vai achar que era. Eu confundi. Não é que estavam mortas. É porque é o seguinte. Quando na primeira temporada o nego perguntou se a Ilha de Lost era um purgatório, eles falaram que não era. Certo? Eles falaram. É. Mas aí vamos lá. No final eles não estavam mortos. Mas a Ilha de Lost era um purgatório. Metaforicamente. Deu a entender, né, de que os caras estavam fazendo o que o contrário do que tinham dito. Mas tem um detalhe que você não tá lembrando, Eduardo. Porque no final do Lost, eles saem da ilha. Eles conseguem fugir da ilha. Eles conseguem botar aquele avião pra decolar e eles saem fora da ilha. Eu lembro entendeu? Disso. Pois é, então tipo assim, eles saíram da ilha, eles já não estavam mais ligados à ilha. Aquele final foi tipo assim, foi um purgatório deles, onde cada um foi morrendo ao seu tempo, mas parece que todos resolveram esperar se reunir mais uma vez pra ir pro céu. É o que eu tô falando, o tempo que eles tiveram na Ilha de Lost serviu pra eles resolverem os conflitos que eles tinham anteriormente na vida. E isso é um purgatório, pra se expurgar os pecados ou tudo mais, entendeu? Por isso que tem essa associação. Não tô falando que era um purgatório verdadeiro, que eles morreram. Mas serviu como, entendeu? É porque eu acho que você paga os seus pecados em vida, entendeu? Não depois de morto. E o que a série apresentou na temporada final, que parecia ser, na verdade, uma realidade alternativa. Parecia ser uma realidade alternativa. Pra, de repente, chegar no final e você ver que não. Eles estavam, tipo assim, vivendo uma fantasia do que seria o mundo ideal pra eles, mas eles já estavam mortos. É, porque tem aquela parada do mundo diferente, né? Eles vivem... Tem uma realidade alternativa. Ainda tem isso. Porque, por exemplo, o Sawyer parece um policial na história, né? É um cara que caça bandido. E aí, de repente, não. Ele não tava caçando ninguém. O Desmond vira um cara ricão, fodão, né? Era tipo um mundo para o multiverso e aí você não tava entendendo nada na sexta temporada. Aí no final... Foi pior do que Game of Thrones. foi. Let's get ready to rumble! Thanos de 2018 versus Thanos de 2014. Pensamos. Olha, eu tinha falado, eu tava até falando antes com o Rex do Thanos, mas você tá falando do Thanos de 2018. O Thanos que dá estalada, o Thanos dá estalada. Então, depende qual o combate. É, com ou sem manopla? Não é questão dessa, é um combate físico? Não, porque é o mesmo Thanos. Qual o Thanos mais estiloso, mais maneiro? Qual a melhor personalidade de Thanos? É isso? O que é que ganha, né? Na porrada? Na porrada. Cara, eu acho que ganha o do passado porque ele é mais porradeiro, cara. É o mesmo Thanos. Thanos, não muda nada. É o mesmo Thanos, não tem muita diferença. A única coisa que muda entre os dois Thanos é que o Thanos de 2018 era um Thanos com um propósito, entre aspas, altruísta. Mas o Thanos... De salvar o universo na maneira dele. Mas o Thanos de 2014 acabou sendo mais sanguinário. Exato. Sim. É a única diferença entre os dois Thanos. Mas o Thanos de 2018 deu um pau no Hulk, malandro. É, mas ele tinha as joias na mão, né? Ele... É, também tem isso. Ele tava com a joia do poder. Mas ele não usou. Ele não usou com o Hulk. É, tem, não dá pra saber, mas parece que ele não usou mesmo. Quando ele usa a joia na luta, é como na Capitã Marvel, que ele pegou a joia e deu-lhe uma muqueta do Chaves. Mas a joia dá um poder inerente pra pessoa. Além do que ele controla, ele ganha uma essência ali. Como é que você sabe disso? Porque mostra isso. Toda vez que ele coloca a joia na manopla, ele é envolto de uma energia. Aquilo ali já é uma modificação física nele. Mais ou menos, né? Porque senão... Sim, já é um poder imbuído ali, cara. É item mágico, malandro. Mas todo mundo... Tava o Loki lá com a joia no cetro e todo mundo pegou em joia. Ela não funcionava... Nesse filme, ela não funcionava assim. O Doutor Estranho vivia com a joia no pescoço, mano. Ela não dava nenhuma habilidade especial pra ele. Ele escondia ela, inclusive. O que eu entendi é que nesses filmes, na verdade, as joias, elas tinham um super poder, né? Item mágico. Mas elas precisavam ser ativadas. Senão elas só soltavam uma energia descontrolada. Tanto que quem tocou na joia sem ter a capacidade de suportar isso, como aquela menina lá do colecionador, ela explodiu, não lembra? É. Não, sim, o próprio Star-Lord, né? Ele pega ela na mão e já começa a desfazer, assim, né? Tanto que os guardiões vão dando a mão no outro. Sem usar a joia, né? Mas aí, o que dá a entender mesmo, quando elas estão na manopla ali, o Thanos, ele ativa ao bel prazer dele, né? Quando ele quer, ele usa e ela acende, né? Mas eu não sei, essa disputa dos dois é difícil, mas eu fiquei pensando, na porrada, um outro vilão derrubaria o Thanos, qualquer vilão, de qualquer Lobo, filme. Talvez? Não, é, mas sim, mas daí seria, teria que puxar os quadrinhos, né? É, mas pode, ó. Mas eu tô falando de filme mesmo, de filme não vejo nenhum outro vilão na porrada pra levar o Thanos. Porque o Thanos ganhou do Thor, do Capitão. Pô, mas do Capitão ele ganha, né, de olho fechado. Não, mas o Capitão com não, martelo. Não, mas o Capitão tá com martelo. Pela tradição do martelo, aquele que empunha o martelo passa a ter o poder de Thor. Ou seja, quando ele pega o martelo, ele passa a ser um Thor. Por que o Capitão não botou o martelo em cima da cabeça do Thanos e largou? É, só isso, né? Em cima do pé, né? É, como o Thor fez com o dragão lá, aquele dragão. Ainda na Marvel, o Galactus, ele apanha do Thanos? Tem, no quadrinhos tem uma briga dele, sim. Pô, mas uma formiga contra um gigante? É, eu acho que o problema aí... Não, isso não quer dizer nada. Você nunca jogou God of War, pô? Que o cara vai na unhazinha do Colosso e entra lá e sai. O Kratos ganharia do Thanos? É, pois é. Não, vamos primeiro fazer... Primeiro resolver é o Galactus. Essa, primeiro, o Galactus. Resolve o Galactus aí. Eu não sei os poderes do Galactus. Eu só sei que ele se veste mal. Mal demais. Cara, o Galactus, ele é uma versão menor dos Eternals, né? Ele é uma entidade cósmica devoradora de universos, né? De planetas, na verdade. Ele já apareceu em filme, ó. Você não queria, Marcelo, que tinha aparecido em filme? Já é, mas a forma que ele apareceu no filme é tão tosca, aquela nuvem de... É, mano, é muito ruim. Mas nos quadrinhos tem esse embate e o Thanos bate no Galactus. O Galactus fica todo... É mesmo, todo é? Fudido, mas qual é a joia, logicamente? Né? Com a manopla, né? Então, agora eu não lembro se sei que no manopla, eu sei que nos quadrinhos, quando... É foda, cara. Então, nos quadrinhos, quando todas as entidades cósmicas aparecem pra derrotar o Thanos, ele tá com a manopla, ele faz todo mundo desaparecer. Com a manopla, ele é invencível. É, não, o mais legal é ele mesmo 2014 ali, com a lâmina dupla e a armadura, né? Uma porrada mesmo. Porque vende mais boneco, né? Porra, é. Isso não tem dúvida. Sério que ele com capacete e hélice de helicóptero vende mais boneco que com a manopla? Vende. Que isso, gente. Eu gosto muito mais do Thanos sem armadura do que o Thanos com armadura. Eu acho o visual dele carecão, sem armadura, só com a manopla, camisa regata, mamãe só forte. Regata, né? Regatinha. Eu acho mais maneiro. Aquela boca de baleia, né? Com aquelas estrias, né, cara? Eu acho maneiro. Eu acho realmente maneiro. Mas... O Dudu levantou, acho legal. Thanos ou Kratos? Mas... O Kratos pode morrer? Pode, já então, morreu. Thanos. Mas ele vai pro Hades, aí volta. Aí agora ele tá inserido em outra mitologia, ele vai... Eu acho que se você botar ali, principalmente pelas armas mágicas do Kratos, eu acho que ele tem grande chance. É, se você bota arma mágica, pronto, bota manopla com as joias pro Thanos. Não, aí não tem, ninguém, cara. Então, mas se você tem que fazer, ou faz mano a mano ou faz armado. A arma do Thanos quebrou o escudo do Capitão, então não é uma arminha merda também, né? É. Ela é poderosa. Tem seu valor, ali. Né? Tem seu valor, é. Essa... A manopla, quando ele estala os dedos, ele mata qualquer criatura viva. E faz você, e transforma você em espuma, maluco. Não, é o Wish. Ele faz o que ele quiser. Mas destrói planetas, por exemplo? Destruiu uma lua, não lembra? Destruiu uma lua inteira. Ô, Dudu, quando ele bota todas as joias do infinito na manopla, ele ganha a magia de mago de D&D de nono level Wish. É isso que ele ganha. Wish não faz isso, não. E sem penalidade e at will. E é, ilimitado. Não, não. Wish estraga a parada toda, né? Ele dá um... O Wish na segunda edição te tirava XP, te fudia todo. Entendeu? Não, realmente. Fazia você dormir por Have Slept for Nine Moons, né? Como falava o Merlin. Dormia por, porra, tempão e tal. A manopla nos filmes, ela cobra um preço alto do Thanos. Né? Depende do uso, porque ele explodiu uma lua e jogou contra o Tony Stark e não deu nada. Ah, sim, é. O Thanos... Ele estalou o dedo só. É, a estalada que cobra o preço. A estala... E com a estalada cobrou mais preço do Thanos do que cobrou do Hulk. E a estalagem cobrou quanto do Thanos? Nossa senhora, nossa, foi muito fraco. Que quando o Thanos estalou, ele já tava na merda. Ele tava com o machado do Thor enfiado no braço dele, né? E o Hulk ficou todo de bracinho mole ficou lá, ficou de tipóia. Ficou, exatamente. É, tava no peito, Marcos. É, e pelo peito, que eles estão falando, parece que nas sequências do filme, o braço do Hulk vai ficar danificado por um bom tempo, assim, sabe? Legal, acho maneiro. Mesmo o poder de regeneração do Hulk ser foda, o braço pesou ali, sabe? A diferença na porrada é que o Thanos é mais tático, né? Assim, é um cara mais inteligente que o Kratos, né? O Kratos é cachorro louco, né? É, mas aí, ó, peraí, mas aí é o Kratos dos jogos antigos ou do novo jogo? O Kratos barbudo é um cara sábio, um cara... E ele manda aquele garoto lá na frente, vai, boy! Boy! Oi! Boy! Vai na frente! E distrai o Thanos. Aliás, puta, eu não posso dar spoiler do God of War. Pode, quem tem que tá pouco se... Não é tanta gente que joga God assim. Of War, gente? Pode. O filho do Kratos é o Loki. Sério? É. Sim, sim, sim. Então... Caraca, que zoado isso. Ele descobre no final do jogo. Nossa senhora. É capaz dele chegar pro Thanos e falar, né? Você matou meu filho. É, o Thanos matou o Loki mesmo. Caraca, vingança total, cara. Nossa. Porra. É verdade, ó. Esse é um fator. Tá aí bom pra jogo. Aí é fator. Cara, olha. Estrepa, foda. Aí o Kratos tem chance mesmo. É Kratos motivado, rapaz. Let's get ready to rumble! Thanos versus o Maioral. Nossa. Porra, aí sim estamos conversando. Foi a primeira coisa que eu pensei. Thanos versus o Lobo. É isso que eu quero saber. Se você pega o Lobo no ápice do poder dele, porque o Lobo nos quadrinhos, ele foi tomando vários downgrades, né? Mas o Lobo, ele tinha um poder que era dele, dos Khazarianos, que tipo assim, se ele tomasse um corte, o sangue dele virava um novo Lobo. Caralho, tinha isso, pode escrever. Isso é muito zoado também. Cada cortezinho que o Lobo levasse, ia ter 500 lobos ali pra dar porrada no Thanos, cara. Mas o lobo não sangra fácil também, tem isso, né? Não, não sangra, mas porra. Esse deve sangrar tão difícil quanto o Thanos. Pô, mas quebrou o escudo do Capitão América com aquela arma, cara. Tu acha que não vai dar um corte no lobo? O lobo segura o Thanos, Paty. Só pelo fato de não poder morrer, se o Thanos não, estalar o dedo... Já. Mas ele morreu e voltou. O céu e o inferno não aceitam o lobo. Eu sei. Aí o Thanos estala o dedo... Ele volta que nem um esquilo. Olha só, se o Thanos estalar o dedo e mandar o lobo pra dentro da joia da alma, que é o que acontece com quadrinhos, historicamente, que aconteceu... O lobo, né? Ia fuder a joia da alma. Ia fuder dentro. A joia. Ia sair lá de dentro. Aí dava até uma história maneira, hein? Caralho, o lobo ia matar tudo dentro da joia da alma, cara. Caraca, isso é muito bom. Isso seria assim. A joia da alma ia pedir pra sair. Pra mim, chega. Caralho, a joia da alma ia cuspir o lobo pra fora. Chega. Na manopla, em vez de ter uma joia, ia ter o lobo na manopla, assim, sabe? Ele ia olhar pra manopla e ver a cara do lobo dentro da joia, assim, mandando ele tomar no cu. Ele ia fazer aquela cara de saco cheio que ele faz, né, no filme. Tem uma hora que ele faz, que ele, putz, os caras não me deixam em paz. Imagina, o Thanos tentando dormir e o lobo gritando dentro da joia. Aê, seu merda! Vem pra cá! Vem pra cá! Se por um acaso ele estar dentro da joia inibe as ondas de rádio que tocam dentro da cabeça do lobo, e o lobo tem isso, né? Tem uma música isso. Que toca em loop na cabeça dele, transmitida por uma rádio no universo. E aí teve uma vez que os caras tentaram derrotar o lobo enterrando ele em concreto. Uhum. E ele tava de boa no concreto. Lobocop. E aí o concreto bloqueou as ondas de rádio, aí o lobo ficou louco porque não tava ouvindo a música e quebrou o concreto. Não, não foi assim não, David. Foi como? Eles enterraram o lobo no concreto, numa piscina de concreto, e o lobo ficou lá. De boa. Aí a rádio falou, bom, já que ele morreu, a gente precisa mais transmitir essa música. Aí a rádio cortou a transmissão. Aí o lobo saiu, entendeu? Muito escroto, cara. A primeira coisa que ele faz é ir na rádio, inclusive. E obrigar os caras a tocar, porque os caras são reféns. E o lobo tem golfinhos galácticos. Sim, mas... melhores amigos dele. Mas... inclusive é uma das quedas do lobo, é golfinhos. Se ele matou metade da vida do universo, ele também matou golfinhos. Nossa. E aí temos a motivação do lobo. E se o cara matou o DJ? Se o cara dá estalada? Se o cara dá estalada e matou o DJ? Nossa! Aí ele se fudeu, mano. Golfinho e DJ, fudeu. Caraca, realmente não tem chance. Cara, olha, há muitos anos atrás a gente tem registrado aqui o meu ceticismo no sucesso de um filme do Deadpool. Fala que é impossível ser bom um filme do Deadpool. Você acha que a gente deve registrar aqui o nosso ceticismo no filme do lobo? Eu não duvido. É assim, fazer. meu único receio de um filme do lobo é a caracterização ficar maneira. Porque o lobo é um albino, né? Uhum. Uhum. Então, isso pode gerar uma certa estranheza. Tem muitos fã-filmes de lobo por aí. Tem. E eu sempre acho muito esquisito o tom de pele do lobo. Nunca me incomodou, não, cara. É, mas não é que ele é albino, né? Até porque nos quadrinhos ele não é branco. Ele é um tom de azul muito, muito claro, quase indo pra branco, entendeu? Peraí, galera. Vocês estão discutindo uma parada que hoje em dia você tem a computação que transforma o Capitão América num maluco de 80 anos. Isso é mole de fazer, cara. Mas vamos lembrar aqui que o lobo é da DC, né? Não é da Marvel. É. Então vai ser bom. O Lobo versus DC. Lobo versus o DC Filmes é foda, maluco. É um combate difícil. Ele subindo o prédio da Warner. Assim. Vocês estão falando do Thanos, né? Aí o Lobo aí deu um bug aí, você falou. Eu falei, não, vai ficar legal, porque, pô, é do MCU, né? Aí um segundo depois, puta, DC, puta. Caraca, que pariu. O Deadpool só deu certo, também tem que lembrar isso. Porque comédia, foi. Não é só isso. É porque foi um filme que eles tiveram, tipo assim, a Fox não levou muita fé no filme. Levou. Não, gente, ela chegou a cancelar o projeto. Aí o Ryan Reynolds lançou. Quem? Ryan Reynolds? Esse cara você não vai entrevistar, você não consegue acertar o nome dele? Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds lançou o trailer que eles improvisaram, aquele teaser, e aí todo mundo fez uma comoção e aí os caras voltaram a pensar em produzir o filme. Ah, eu sei. Teve essa história por trás. A Fox não acreditou no filme. Então, mas agora que o Deadpool é um conceito provado de sucesso, por que eles estão esperando pra soltar um filme do Lobo no mesmo estilo? Tem um fator, né? O filme do Deadpool era mais barato do que seria um filme do Lobo, que aí precisaria de mais recursos, né? E tem uma outra também, olha. O Lobo tem duas versões mais clássicas, né? Tem uma terceira versão que ele é mais franzino e tal, mas essa não durou muito tempo, né? Nossa, é. Não, foi uma porcaria isso. Mas tem a versão dele que é com aquele cabelo meio Goku, né? É arrepiado. E tem uma versão do Lobo Dreadlock. Eu não curto o Lobo Dreadlock. Eu gosto do Lobo Saiyajin. O Lobo Saiyajin é bom. Esse sim. Esse é muito bom. Eu gosto dele com aquele bulldog do espaço, sabe? Corrente, arma pra cacete. É, o Dog. É, seria legal. Cara, a gente falou, tinha que ser um filme do James Gunn do Lobo. É, isso esse aí. Esse era o filme que a DC precisava. Temos esperança porque James Gunn está coordenando a direção dos filmes da DC agora. É. Temos esperança. Vamos falar com a Warner, Marcelo. Vamos dar esse toque neles lá. Eu acho que eles ouvem a gente aqui. Vamos fazer. Você deu o toque pra eles contratarem o James Gunn e deu certo. Tá vendo? Agora ele tem que ser head do departamento de filmes de heróis. É, isso aí. Aí ele faz o filme aí do Esquadrão. Ele tá falando com o Esquadrão Suicida, né? Isso, é. Ele faz o Esquadrão Suicida, dá certo, e aí já bota um lobo na mão dele. Olha aí, que bonito. Puta, gente. Ia ser irado. Tem que ser um cara grande, né? Também pra fazer o lobo. O Rex entrevistou o cara aqui, né? Toda hora que fala o cara. Eu entrevistei um cara chamado Roman Reigns, que ele é do WWE, isso. E o pessoal comenta muito que ele lembra o lobo. E realmente, o cara é alto. É... Ele parece o Momoa, né? Mais ou menos. Assim. Ele parece o Momoa, exatamente. Ele tem um porte e ele tem as estruturas faciais que lembram um lobo, sabe? É foda que o Momoa foi pra Aquaman, porque ele parece um lobo, né? Também daria um puta lobo, cara. Eu acho que ele parece pra caralho. Ué, cara, se a DC decidir dar um reboot aí, foda-se. O cara vai fazer dois personagens. Ué? O Aquaman tá dando dinheiro. Foi o Aquaman tá dando dinheiro, cara. Aquaman tá funcionando. É, o Aquaman tá funcionando. Como? Como tá funcionando isso, cara? Aquaman versus bom senso. Vamos lá. O Aquaman Aquaman, o Momoa, ele falou isso naquela entrevista que eu fiz com ele no Aquaman, que ele falou que quando ele foi chamado pra DC Comics, ele tentou fazer o teste pra Batman, não passou. Aí ele foi chamado de novo pelo diretor, né, no caso pelo Zack Snyder, e aí ele pensou, ah, vão me chamar pra ser o Lobo. E aí falaram que era pra ser o Aquaman. Mas ele foi já pensando que ele ia ser o Lobo, por toda a característica dele de cabelo, tamanho, tudo mais, sabe? É, estilão rockstar, né? O Momoa, ele tem essa pegada meio sarcástica, né, meio engraçado. Ele tá sempre louco, né? É, isso totalmente necessário no filme do Lobo, que é o filme do Lobo, é um filme loucaço, é tipo Deadpool. É. Exato. É um nonsense total. Total, total. Não se esqueça que ele... Dá as falas dele no Aquaman, my man! Aí virou o Lobo, caraca! Let's get ready to rumble! Os monstros de um lugar silencioso versus os monstros de Bird Box. Caraca. Hã? Porra, um não veio e o outro não ouve. Fudeu. Não vai dar em nada. Os dois ouvem. Não, um vai pelo que se vê. Não. Sim, sim. É, elas flutuam e quando a pessoa vê, fica louca. E as criaturas do mundo silencioso, elas são cegas. Isso. Não, mas as criaturas do Blind Box, elas são físicas. Bird Box. É, do Bird Box. Então, a gente não sabe. A gente não sabe. Não tem, não, não dá sabe. Pra saber. Esse não que sabe. É o problema, entendeu? Entendeu? O que dá pra entender no filme é que, tipo assim, toda vez que alguém vê, a pessoa entra num estado de loucura, menos os loucos. Que são os fanáticos, né? Então, os fanáticos que aceitam aquela catástrofe que eles olham e aí aceitam aquela loucura e não se matam, aceitam aquilo como uma seita. Mas, assim, e a galera que se mata. A gente não pode dizer que as criaturas do Bird Box são Cthulhu? É tipo Cthulhu, é uma parada bem... Cara, faz algum sentido, sim. Faz um sentido, mas tem que levar em consideração que o poder deles só funciona quando eles são vistos. Mas no Cthulhu então, também, né? Sim, a loucura. Ah. Então, os monstros do lugar silencioso não vêm. Então, mas a... Ah, entendi. Vocês agora? Eles são imunes aos... Ah, então é um bom combate mesmo. Faz sentido, esse combate é bom. Eu não entendi o que você falou, Alexandre. Eles não veem, eles não enxergam. Eles nunca iam ver. Então eles não vão brigar, cara. Não vão brigar, exatamente. Um não enxerga e o outro não ouve, fudeu. É verdade. Não vai dar nada. Vai dar nada. Mas não ia dar sobrevivente nenhum, né? Porque a galera não ia poder falar e não... não... É, fudeu, né? Não pode fazer barulho, não pode ver. Os monstros do Bird Box, eles fazem um barulho. Não fazem? Não. Não. Não fazem, nada. Fazem nada. O filme tem uns sons de floresta e tal, mas não fazem. Mas no livro eles tanto que eles botam os pássaros, porque os pássaros pressentem a presença dos monstros, mas eles não escutam os monstros. Mas no livro, eles encostam nas pessoas. Eles sentem. É verdade, eles são físicos já. A mulher sente uma parada encostando nela. É, mas eles não fazem barulho. Eles não percebem a presença. Até ser tarde demais. E eles se misturam entre as pessoas, que acontece no meio da cidade a parada. Sim. Eles iam coexistir. Eles iam coexistir, exatamente. Eles iam ser brother de destruir a humanidade. A humanidade que não tinha como sobrar. É exatamente. Impossível sobreviver. Brightburn versus Homelander. Boa! Brightburn é o garotinho, filho das trevas. O filho das trevas, o garotinho que tem o poder do super-homem, mas ele é do mal. E o Homelander é do The Boys. O Homelander é o super-homem do The Boys. Então, vamos explicar os personagens que muita gente não viu. Caramba. Exato. É, eu também não vi, não. Cara, mas então... o Homelander é muito escroto, cara. Certeza. Explica aí, Marcelo, quem é o Homelander? O Homelander, ele é da série The Boys, que é um quadrinhos também, né? Do Garth Ennis, que é o mesmo cara que fez Preacher e tal. Comprei dois volumão do Preacher, hein, Eduardo? Oh. Cara, vamos fazer um podcast sobre Preacher? Vamos, assim que eu ler. Deixa que eu vou ler, que são duas bíblias gigantes. É irado. Tu vai se amarrar. Vale a pena, Alexandre, vai gostar muito. Mas eu sou o Dave, eu não sei se você sabe. Perdão. Caraca, 20 anos do cara. 20 anos não sabe a voz. Falar mais nada, não falar mais nada. Essa série, ela imagina como que seriam os heróis se eles fossem, tipo, pessoas escrotas, corrompidos pelo tamanho poder que eles têm, né? Não precisa tanto, não, cara. É só as pessoas normais com poder. Exatamente. Elas precisam ser corrompidas pelo poder. Na verdade, cara, o Homelander, pra mim, ele só mostra como ser o Superman é mais difícil ainda, porque com o poder que ele tem, pra ele ser um cara digno, é muito mais difícil. É, mano, porque o Homelander é como se fosse o Super-Homem, só que versão Yuppie escroto. Exatamente, com os mesmos poderes, ele é super forte, ele voa, ele tem visão de raio-x, visão de raio laser, e só a questão é que não tem a kriptonita, né, de fraqueza, e ele é altamente escroto, cara. Filha da puta, é o ser humano, é isso aí. Ele vai engolir, ele mastiga esse esse moleque do Brightburn aí. Certeza. Okay. Mas o moleque do Brightburn é sinistro, Rex. Fala aí. É sinistro com a velhinha de escola, né, cara? Com a inspetora do colégio. Não, não. Não é só isso, não, cara. No Brightburn é legal porque, tipo assim, os poderes dele vêm à tona. E quando vem à tona, vem completos. Então, o moleque, ele é indestrutível. O moleque tem visão de calor. Foda também. É, inclusive, aquela cena que a gente vê, quem viu The Boys até o final, o Brightburn fez primeiro. Vale lembrar. Que é quando ele usa o Hit Vision no pai. Caraca, o moleque matou o pai, malandro. Isso aí tem que dar uma... Entendeu? O moleque é mal, sabe? O moleque, quando ele toma consciência do que ele é, ele pega a mãe e vai lá no alto, mais alto, na altura de um avião, cara. Quase 10 mil pés, ou seja, 3 mil metros. E arremessa a mãe lá de cima. Caraca, também estão todos os spoilers do filme. Mas o Homelander é mais experiente nos poderes, né? Ele tem mais experiência, ele tá muitos anos Não, cheguei a essa conclusão contigo. Ele pode até ter experiência dos poderes, mas ele caga pros poderes dele porque ele é tão superior, e aí que eu acho, sim, que pode ser a fraqueza do Homelander, pode, inclusive, ser, pode ser, que ele se acha tão soberbo que ele caga pras coisas. Por exemplo, aquela cena do... Quem tá vendo a série vai tomar um spoiler. A cena do avião mostra que, tipo assim, tinha outro jeito dele conter o terrorista no avião. O cara tem visão de raio-x, porra. Era só ele ver o terrorista pela visão de raio-x, mandar um tá hit vision. Só que ele tá pouco se fudendo. Ele entra no avião soltando raio de calor e matou o piloto, matou todo mundo. Foda-se, vambora que esse avião vai cair mesmo e foda-se, sabe? É um cara que ele é tão prepotente que ele ignora os entornos dele. Então eu acho que isso pode ser a grande fraqueza dele no final. Entendeu? É verdade. E olha só, tem duas características aqui que são muito importantes pra uma luta dessas de super seres que são quase invulneráveis, né? Uhum. Uma pessoa ruim é muito pior do que uma pessoa filha da puta. Concordo. Porque uma pessoa filha da puta, às vezes, tem algum limite, tem alguma trava. O cara ruim não tem, mano. O Homelander, assim, se fosse botar por elemento, ele vai pro Laufuível Chaotic Neutral. É. O garoto do Brightburn é Chaotic Evil. Eu sempre aposto na pessoa ruim. Então o moleque ganhava do Homelander? Eu acho que sim. Pela maldade, eu acho que o moleque ganha. Mas acho que o Rex falou, inclusive, verdade. Tem um poder que o garoto Brightburn tem que o Homelander não demonstrou na série, que é super velocidade. O garoto do Brightburn tem super velocidade. Então é um poder a mais aí pra você colocar de vantagem, sabe? E criança, a gente sabe. Criança é ruim. Criança é má. Criança é ruim, mano. Fala isso. Let's get ready to rumble! Liga da Justiça versus os heróis do The Boys. O Seven, né? Porque eles têm praticamente um equivalente pra cada personagem lá. Eles têm um Batman? Aí eles que vem a história. É o Black vai... Noir. Black Noir. Ah, Black Noir. É. Calma, mas aí que vem a pegada. A gente vai falar série. Não, calma. Aí vai da série. Vamos falar da série. Vamos falar da série de TV ou dos quadrinhos. É. Não, da série. De TV que a galera viu mais. Mas a gente vai falar do Liga da Justiça ou do Super Amigos? Caralho, Super Amigos. Se for a Liga da Justiça do Batafleck, velho, não precisa nem conversa, né? Também, já... Porra. Então, o Homelander ia matar o Ben Affleck rapidão. Eu acho que os The Seven jantam a Liga da Justiça. Eu acho que não. Até a Mulher Maravilha? O que acontece? No The Seven, eles são todos criados em laboratório, entendeu? E no universo da Liga da Justiça, a gente tem magia envolvida, a gente tem alienígena envolvido. Peraí, mas qual é a formação da Liga da Justiça? A Liga da Justiça, se a gente pegar os básicos... Tem que ser os equivalentes ali, né? Vamos pegar só os equivalentes, então, pra ficar igual pra igual. A gente tem o Black Noir e o Batman. O Batman janta o Black Noir, né, também, né? Se for, como sim, foi sim. apresentado na série, sim. Calma, a gente tem que pegar e fazer que parar. É, tipo, qual Batman? Porque se a gente tá pegando um Batman... O Batfleck... Batfleck não janta ninguém. Janta? Lógico que janta, cara. Não. O Batfleck dá porrada. Não, acho que ele janta, hein, David? Acho que ele janta, hein? Ele é gordinho, tá? Ai. Eu acho que você pegar o Bat Affleck e o Black Noir, o Bat Affleck ganha. É. Super-Homem versus Homelander. Super-Homem ganha pelas experiências de poderes. E ele tem super velocidade que o Homelander não tem. Uhum. Mas, cara, o Super-Homem tem a fraqueza da Kryptonita, que se tiver na mão do Homelander, ele enfia no cu do Super-Homem, né, cara? Poxa, aí não tem. Mas com isso ele tem que acertar o Super-Homem, entendeu? Não, tudo bem. E aí tem a super velocidade do Super-Homem que conta muito nisso. Você tem o Flash versus o A-Train, cara. Pera aí, rapidão, mas só botando aqui um detalhe importante, é luta em equipe. Então eles não vão lutar um contra o outro. É, não é mesmo. Não, mas na porrada cada um pega o seu, entendeu? O Homelander pode estar pro V-Train lá e... É que a gente tá querendo dar equivalência de time. Pra, mas alguém pode enfiar a Kryptonita do cu no Super-Homem e... Entendeu? Uh-huh. Mas exato, o único que teria força pra fazer isso seria o Homelander. Peraí, você tá levando em conta que o Super-Homem tá sempre com a bunda travada. Se ele tiver relaxado, amigo, se ele tiver distraído, você não sabe. Eu acho que a diferença, por exemplo, da Mulher Maravilha é que ela é muito mais experiente, porque ela já viveu muitos anos, diferente da Rainha Maeve, que é uma humana normal. É. E tem os itens mágicos. É, exato. Mas, por exemplo, a Starlight, ela é bem poderosa. Tem ninguém na liga, assim... Lanterna Verde. Então, tem o Lanterna Verde, né? É verdade, Lanterna Verde. Porque o A-Train também perde do Flash fácil. Porra. O A-Train é junkie, o cara é viciado e tal. É, o cara tem que ter o uso de drogas pra subir o poder, né? Que lembra muito, inclusive, a versão do mundo paralelo da Liga da Justiça, que é o Sindicato do Crime, que o Johnny Quick, ele também usa uma droga pra ter super velocidade, né? Uhum. E aí o Homem Invisível lá? Não tem nenhum equivalente. É, o Translucent então não tem equivalente. É, o Translucent ele foi criado pra série, né? Ele não existe nos quadrinhos. Ah. Mas então, a pele dele ela resiste a... Mas aí ele é invisível, né? Aí por invisível, ele ser invisível, né? E invulnerável, a gente poderia botar o Ajax, né? O Martian Manhunter, que ele fica invisível também e ele é tão resistente quanto o Super-Homem, mas aí ele é telepata. É, então verdade. Ele não precisa de força pra derrotar o cara, é só dar um dorme aí, sabe? É verdade. É, a Liga da Justiça ia ganhar mesmo. É verdade. E o Aquaman versus o... O The Deep? Aquela marquinha de sunga. Então a Liga ganha. O Rex, o cena que ele mata o golfinho, imagina o lobo colando no Deep. Let's get ready to rumble! Chiquinha versus Bart Simpson. Caraca, mano. Que isso? Ó, na maldade? Na maldade? Na maldade, o Bart ganha. Olha, Chiquinha tem os seus sortilégios, hein, cara? É, Chiquinha é sinistra, cara. Chiquinha não tem pena de ninguém, não. Tem, cara. Ela imita velho, ela vira velho. Não chama o... Não dá aquele choro e vem a... Quem vem mesmo? Vem sua madrugada? Não, esse é o Kiko. Não, tá confundido. É o Kiko. É, o Kiko chora e sumou na mãe, né? Caraca. Vocês lembram do um jogo que tinha, que era o Street Chaves. Caraca, Street não lembro. Chaves, claro. Não lembra, cara? Era tipo um hack de Street Fighter pra... É, isso aí. Era muito bom. Ah, eu acho que a Chiquinha ganha fácil do... Porque assim, Bart. O Bart é filho da classe média americana que tá acostumada com conforto e consumo. Exatamente. Ele já demonstrou sentimento várias vezes. É verdade. A Chiquinha, ela é manipuladora, cara. É. Ela só chora quando ela se ferra, não quando os outros se ferram, né? E a Chiquinha veio das quebradas. É, exatamente. Ela usa casaco invertido nas costas. E digo mais, a Chiquinha manipula o Chaves pra dar porrada nos outros, cara. A Chiquinha veio da periferia do México, rapaz. Não é fácil não, malandro. Vai pegar aquele... muito mais vivida. Vai pegar aquele skate, vai dar na cabeça do Bart. Não, a Chiquinha consegue Minions, cara. Ela manipula todo mundo. E ela, se ela chamar o pai, fudeu. Que é lutador de boxe, vale lembrar. Sabe quem vence de ambos? Mônica, cara. Turma da Mônica. Essa destrói geral, pô. Mas a Mônica precisa da motivação. A Mônica precisa roubar, precisa zoar o coelhinho. Precisa juntar o Chaves e a Chiquinha pra dar nó no coelhinho. Você acha que a Chiquinha conseguiria roubar o Sansão da Mônica? Não, até poderia. Mas mesmo sem o Sansão, a Mônica sempre resolve a história. O Cebolinha faz isso direto e ela acaba sempre vencendo. O Cebolinha é muito juvenil. É muito juvenil. Cebolinha é piada de play. Cuidado com... É ovo maltino, é. Um plano da Chiquinha, bem feito, pai. Aquele, ela nunca mais viu aquele coelho lá. Cara. Não vê mesmo. Que vai ver o coelho esconder. Enforcado no armário, que nem... Ele escondeu o coelho na casa da bruxa de 71, maluco. E a mata é mexicana, amigo. Isso aí. E o Cebolinha, ele só dava o nó. Se a Chiquinha pega aquele coelho, ela corta a cabeça dele fora, mano. Não, cara, mas a Mônica já deu porrada no Super-Homão, cara. Na época de... Mas, sério, acho que agora parece que até tem um acordo que até parece que eles podem usar a coisa da DC, né? O Maurício de Souza. Mas antigamente não tinha. Então era Batman, Super-Homão, lembra disso? Não sei se vocês chegaram a pegar essa época. Sim. Cara, a Mônica deu porrada no Super-Homão, cara. Mas o Super-Homão não é o Super-Homem. Não, mas é o equivalente, né, cara? É que nem o Homelander. Mas a fraqueza dele é coelhos. Se fosse o Homelander. Por isso que ela deu porrada, entendeu? Ela não ia dar porrada, não. Combinando a visão. Let's get ready to rumble! Bran Stark versus Mr. Glass. Nossa! Nossa, Mr. Glass. Longe. De longe. Eu acho que não, cara. Por quê? Porque o Bran ia falar que ali já voltava e não voltava. É, e porque o Mr. Glass é aquela parada. Ele tá lá na cadeira de roda, não pode fazer muita força, porque pode quebrar os braços. Aí o Bran entra na cabeça de qualquer pessoa em volta, vai lá e dá um pescotapa no Mr. Glass. Não, o Bran não é, né? Não é de entrar na cabeça das pessoas. Era só do Rodo. Não, mas de qualquer maneira, é aquela coisa. O Mr. Glass, ele... Vocês falaram. O cara do mal, o cara manipulador. É, seria um bom vilão. De fato, seria um bom vilão. Né? A não ser que a gente queira acreditar que tudo que aconteceu em Game of Thrones foi manipulação do Bran virar rei. Aí ele é o manipulador master. Essa teoria é boa, hein? Aí ele é o mastermind. Né? E aí, se você pega eles no ápice, é Bran rei com Brienne do lado. Contra... Mas aí o Mr. Glass, ele não faz nada ele mesmo, né? Ele manipula as pessoas em volta pra... Ele é um mindinho. E aí, ela tem a Brienne e o Mr. Glass tem o... Turconudo. Turconudo. Ele tem... Aí é contratar o Turconudo. Não, ele tem a Horda. No Split. É, mas ele não controla aquele cara. Não, mas ele vai lutar. Vai ser Brienne contra a Horda. E aí? Eu aposto na Brienne. The Beast. Eu aposto na Brienne. Não é a Horda, é o The Beast. Eu aposto na Brienne. Na Brienne contra o The Beast? Eu aposto na Brienne. Cara, o The Beast tem um corpo que aguenta disparo de bala. Mas a Brienne com a porra de uma espada que é uma... Aquela espada que o... Aço Valoriano, cara. De Aço Valoriano, meu irmão. Eu acho que ela decapita o The Beast. Com certeza. Pra ela é mais uma besta que ela tá destruindo. Apenas. Não, mas ó, o Mr. Glass, ele ia convencer a Brienne que o Bran que causou toda essa merda toda aí. Ah, isso aí. Caralho. Isso aí. É isso que ele ia fazer. Era isso que ele ia fazer. Peraí, vamos lá. Mas aí, e se... Beleza, vocês falaram do manipulador. O cara é foda, manipulador. Mas ele contra o Mindinho, que também é manipulador. Como é que fica aí? Aí o Mindinho dá um peteleco nele e mata ele, né? Não precisa muito falar que mas manipulação, Dave. Manipulação. Ah, de manipulação, é. E claro, é isso que eu tô falando. Vilão, né? O Mindinho, ele não tinha muito foco, né? Ele ia criando, fazendo as coisas dele lá e vendo o que acontecia, né? Eu acho que o Mr. Glass, ele é mais objetivo, assim, né? Porque o Mindinho ia se adaptando. Ele ia se adaptando, exatamente. O Mr. Glass, ele faz o plano desde o início. Exato, ele cria exatamente o que ele quer que aconteça. O Mindinho, ele joga o isqueirinho lá e vê o que dá pra ver o que ele pode fazer depois, né? Pensar que o Mindinho, ele caiu naquela manipulação da Sansa e da Arya, né? Facilmente. Realmente, o cara... E fora falhou. Isso, o Mindinho tem um fraco pras mulheres Stark, né? Ele... É isso aí que foi a queda dele aí, né? É, e o Mr. Glass tem deficiência de cálcio, pô. Que a galera tá de sacanagem. Botaram aqui na lista. Rei da Noite versus Faca de Pão. Faca de pão? Boa, faca de pão de aço valeriano. É, exato. Depende na mão de quem, né? Queria saber Rei da Noite versus Rei do Camarote. Let's get ready to rumble! Cats, do elenco do filme Cats, que vem por aí. Versus Lucinha Lins no Saltimbanco de Trapalhão. Caralho, mano. Eu voto no Cinema Nacional. Você lembra da música? Lembro. Nós gatos já nascemos pobres. Porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhoria. Senhorio, é isso aí. Felinos, não reconhecerás. É isso aí, é clássico. Esse musical não mete a porrada no musical do Cat? Só pra gente ter cantado já. Let's get ready to rumble! Mind Flayer do Stranger Things 3. Boa. Versus o alienígena do The Thing. Ó. Oh. Alienígena do The Thing, com certeza. Que são duas gosmas, são as gosmas. Mas era uma gosma cara, infinita qual? Aquela lá, né? O cara... Não, cara, o The Thing era sinistro, cara. Era muito sinistro, pior, é. Não. Porque eu ficava no sangue, né, cara? Nas células, né? É, nível celular. Ué, mas o outro também, só que aí você se desfazia e virava um monstrão. Mais ou menos. Mas olha só, o monstro do The Things, ele entra no DNA das pessoas e altera, né? Ah. E a criatura do Stranger Things, ele não, é feito altera, de... Não altera não, Thiago. Não altera não. Ele faz uma cópia. Ele mata a pessoa e faz uma cópia. Sim, mas ele altera aquelas formas, cria aquelas criaturas, entendeu? Como ele assim? Adapta o corpo da pessoa que ele copia pra virar uma outra coisa. Não. Ele mata a pessoa e só copia o corpo. É a própria criatura. Mas ele pode se transformar em outras coisas, né? Tanto que ele... Ele vira aquela cabeça que sai do corpo, exato, que separa, essas coisas. Que o filme mostra isso, do The Thing. Não, tudo bem. Mesmo que ele copiando o corpo, ele cria uma estrutura criatura celular. E outra coisa, a criatura do Stranger Things são feitas de seres humanos, uhum, entendeu? Então, se ele consegue copiar, ele é capaz de copiar aquela criatura do Stranger Things e ficar mais foda ainda. Não, mas ele, pra copiar a criatura do Stranger Things, ele tem que pegar ela. Cara, mas ele entra fácil, cara. Mas ele se expandia mais rápido também, né? Do que o Mind Flayer. Mind Flayer ou não? Que ele vai matando, matando e expandindo, né? É. Ele matou o cachorro, depois matou um cara. Aliás, quem não viu esse filme ainda, meu irmão, é sinistro. E vou te falar, cara. É um filme de 82, se eu não me engano, 81, 82. E que até hoje, com aqueles animatrônicos bizarros, o filme é maneiro, cara. É, um filmaço, tenso pra caralho. Qual que era o nome? O Enigma do Outro Mundo. Ah, é Enigma do Outro Mundo. Um Kurt Russell. Mas assim, ó, o monstro do Stranger Things tomou porrada da mão de criança, né? Fogo de artifício. De fogo e artifício, né? Então teria que ser ele contra o Voldemort, né? Você falando do Goonies, beleza, mas esse bicho do Stranger Things contra o It, quem venceria? Mas é porque o It, ele vai no medo humano, Pennywise. Não, entendeu? Não é só isso não, o It, pelo que ele é apresentado no livro, ele tem uma pegada bem Cthulhu, cara, ele é um ser extradimensional. É porque ele assume a forma do palhaço, mas no próprio livro ele assume a forma de uma minhoca de fumaça gigante com várias luzes laranjas. Cara, tá, bom crossover, agora em vez dos monstros, o Pennywise contra a criançada do Stranger Things. Boa, mas aí tem a Eleven, né? É, tem a Eleven, que tem poderes. A Eleven rasga ele no meio, que nem rasgou o bicho lá. Mas se ela ficar com medo, o Pennywise fica forte. Caraca, se ela ficar com medo, o Pennywise vira o Matt Modine? Não, mas daí ia chegar o Steve com o taco de beisebol e ia dar na cabeça do palhaço. Let's get ready to rumble! John Wick versus Punisher. Ah, começou. Depende de qual Punisher, né? Se a gente tá falando do Bentral... Não, do Punisher da Netflix. Vai. Se é o Punisher da Netflix, a única parada é o Punisher da Netflix se recusa a morrer, né? Ele tem 10 vezes mais sangue no corpo que qualquer ser humano e ele aguenta todas as porradas do mundo. Mas eu acho que, taticamente falando, o John Wick é muito melhor do que o Punisher. Porra, sério? Eles não são equiparáveis taticamente? O Punisher da série, não. É um cachorro louco. Não, o da série é cachorro. Punisher da série entra na academia de russo, sem arma. Sai na porrada com os russos. O dos quadrinhos ganharia dele. O da série, acho que não. Não, não, olha só. Agora, se o John Wick parar pra tirar medida, fazer terninho, aí o Punisher do Petrol arrebenta com ele. Que invade... Porque o Punisher tá pouco se fudendo pra um hotel de luxo, exato, pra cá do caralho. Aí ele invade aquela merda toda. Só chega... Dá porrada no alfaiate e enforca o John Wick com a fita métrica, mano. É, mas se ele entrar no hotel, não anda dois passos, né? Anda. Na motivação anda, ele anda. Anda sim, porra. Ele vai lá fazer a colheita dele, Rex. O hotel, aquele hotel é um bando de bunda mole que fica assim, ninguém pode matar ninguém no hotel. Aí fica todo mundo de guarda baixa, ele chega lá e mata todo mundo. Vou fazer minha colheita aqui, caralho. É verdade. Tipo, foda-se as regras dos mafiosos. E só tem criminoso nessa porra desse hotel, exato. O que é um motivador a mais pro Punisher. Exatamente. Foda-se, regra. Ainda mais se ele descobre que o dono do hotel fez alguma coisa com a família dele. Aí fodeu. Porra. Ele ia matar o hotel inteiro fácil, né? Não é verdade. Então, pois é. Eu acho que o Punisher da série do Demolidor talvez faria frente com o do John Wick. É porque o Punisher da série do Demolidor é outro Punisher em relação à da série do Punisher. É porque ele faz aquela coisa que o Punisher faz nos quadrinhos, de passar em frente ao bar e sair largando o dedo. Não entra no bar pra apanhar de halterofilista russo. É, exato. Exatamente. Ele é bem mais tático na série do Demolidor. No episódio anterior de Batalha de Crossovers, nós fizemos o Luke Skywalker novo versus o Luke Skywalker velho, certo? Lembra? Certo. Sim. Eu quero saber, Azaghal, Han Solo jovem versus Han Solo velho. Pô, também não tem nem combate aí, né? Não, é. Tá brincando. Primeiro que não existe Han Solo novo. Só o Han Solo velho. A não ser que você esteja falando do Han Solo Harrison Ford novo e o Han Solo Harrison Ford velho. Não, Han Solo... Eu pensei nisso também. Han Solo Nutella. Mas esse cara apanha de qualquer um, né, cara? Apanha até do C-3PO, tá brincando comigo. Eu não vou discutir isso. Até porque o Han Solo atira o clássico. Ele nem questiona. É. Ele nem conversa. Tem um aqui, o Harrison Ford velho Indiana Jones ou o Harrison Ford velho Han Solo? Não, mas não tem. Harrison Ford velho em Indiana Jones ainda? Tem, o episódio 4, cara. Não, não é tão velho assim. É, tava velho. Harrison Ford velho Deckard ou Han Solo? Velho. Puta, é duro, hein? Porque aquela briga do Deckard velho é feio de ver. O Han Solo ganha porque pelo menos ele tá usando roupa de Han Solo, né? Exato. O Deckard tá de pijama. Agora a gente não pode falar isso perto do Eduardo, que ele acabou de ver o filme e gostou. Então vai ser... Gostei, achei maneiro. Você é muito doido, cara. Você gostou daquela ceninha copiada do final? Que eu não sei como terminar o filme, vou fazer copiar o final do... Lágrimas na neve. Não, achei maneiro, não achei que aquilo foi... Foi só uma referência, mas o que eu achei maneiro do filme foi justamente a filha dele, né? Ser aquela menina. Que eu acho interessante, quando eu vi aquela menina pela primeira vez, eu falei, pô, essa mulher deve ser... Peraí, é a Shang Yong? E ela realmente era parecida. E a maneira como foi feito do cara achar que as memórias eram dele, depois era dela, achei maneiro, cara. E acabou com aquela história também de o Deckard ser replicante, né? Que era uma dúvida que se tinha na época das edições especiais lá do Ridley Scott, né? Que eu sempre achei aquilo caído também. Deckard replicante, eu achei que ia ser demais. Então, curti o filme, cara. Achei um filme maneiro. E esse cara, esse Denis Villeneuve, né? Fez A Chegada, que é um... Esse sim, é um puta filme de ficção científica. Let's get ready to rumble! Arya Stark versus Viúva Negra. Depende. Se for a Arya Stark do último episódio, que esquece tudo que aprendeu na vida e resolve lá abandonar a vingança dela porque o cara falou, menina, não faz isso. É, olha o que tu tá fazendo com a tua vida. Tá caindo tudo aqui, não faz isso não. Na verdade, descobriu que a Arya Stark, o problema dela foi até alguém pra explicar pra ela pra parar. Se for a Arya Stark que matou e fez sopa de Frey, essa aí é motherfucker. Mas, Dave, você resolveu o problema, porque se a Viúva Negra manipulou o Loki. É, pronto. Ela manipula essa menina aí, ó, não vem, vem cá. É verdade. Vem cá que eu vou te ensinar o que é ser assassina de verdade. É verdade, é verdade. Talvez a Viúva Negra, ela nem derrote a Arya. Ela só pegue pro time dela. Cola na minha, eu vou te ensinar aqui. Vem cá que eu vou te ensinar o que é bom. Te mostrar umas coisas que os russos me ensinaram. Não tem nem chance. E o Thor gordo versus o Thor magro? Thor gordo, sempre. Sempre. Representatividade. É isso que eu tô. Thor gordo é o meu Thor. E é legal porque o Chris Hemsworth falou que era pra ele emagrecer depois, né, durante o filme. Ele ia voltar a ser o Thor magro, né? Uhum. E ele diz que ele insistiu com os diretores pra ele continuar gordo até o final. Obrigado, Chris. Mas ele só tá insistindo nessa ideia porque o cara não aguenta mais comer frango com batata doce, né? Tá certo ele. Como é que a gente vai recriminar? Eu como frango com batata doce há 23 anos e sou feliz. É, mas tu tá mais inchado que ele, né, Rex? Ele tá mais... Não tô não, que eu tô voltando à velha forma. Não, tô gordo, cara. Tô gordo é... Puta, é roots. Usa duas armas. Usa martelo e machado, cara. Não usa mais, cara. Só usa o machado agora. Mas ele lutou com as duas, cara. Isso que importa. Ele tem trança na barba. Porra, cara. Inveja. Não tem nem dúvida. Tô gordo. Sempre. Fat Thor. Forever. Ele dorme na reunião. É, cara. Toma um saco. Os caras não sabiam que ele tava dormindo se tinha morrido. Muito bom. Quem nunca? Quem nunca dormiu na reunião? Let's get ready to rumble! Capitão Marvel versus Mulher Maravilha. Boa. Eu aposto na Mulher Maravilha. Eu também. Uma deusa, cara. Com Deus não se brinca, não, cara. Mas a Capitã Marvel, o cara, ela atravessa a frota de nave espacial, mano. Mas aí ela consegue achar o jato invisível? E aí? Consegue porque dá pra ver. Consegue dar pra ver a Mulher Maravilha sentada. Sentada no ar. Se for no desenho do Super Amigos, sim. Se for nos atuais, não. Entendeu? Nos atuais é um avião de stealth perfeito. Que atuais? Tem isso? Não. Na atualidade, nos quadrinhos, o jato da Mulher Invisível é ponto. Ninguém vê nada. É, mas a Mulher Maravilha ia ganhar porque elas iam marcar a luta, a Capitã Marvel não ia aparecer, ia falar que não deu pra ir. Exatamente. Tô resolvendo um problema cósmico, sei lá onde. É, eu tô resolvendo umas paradas minhas aqui. Ia ganhar de W.O. Ia ganhar de W.O. Tem mais, a Mulher Maravilha pode dar um laço da verdade ali na Capitã Marvel, hein? Tem isso. Onde é que você tava nesse tempo todo? Sabia a verdade do Avengers. A Terra tava se fudendo, onde é que ela tava? Exatamente, onde é que você tá? Tava lá naquela nave lá com a praia holográfica. É, isso aí. É isso que ela tá fazendo. Sem falar nos itens mágicos e tudo mais. É que assim, mulher que foi treinada pra lutar desde que o tempo era tempo. Porra, a mulher é uma máquina de combate. Ela tem, exatamente, é uma máquina de combate e tem as armas mágicas aí que você falou. Ela é matadora de deuses, né? E a Capitã Marvel é arrogante, você acha? Ela ia chegar com aquela força toda, né? Eu sou a Capitã Marvel, não sei o quê. Aí a Mulher Maravilha, a primeira a ser diplomata, eu acho. É, a não ser que seja um filme do Zack Snyder, né? Aí, se fosse, elas iam sair na porrada por motivo nenhum. É, pode ser também, se for assim. Mas acho que a Mulher Maravilha ia tentar não brigar no começo e... É que assim, a Capitã Marvel é super poderosa, né, cara? Ela tem um poder absurdo, velocidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo a Mulher Maravilha é invulnerável, né? Mas aquele escudo da Mulher Maravilha não segura o plasma da... Então... Não só o escudo, a manopla também, o bracelete dela segura. O bracelete dela e ela pode devolver na Capitã Marvel, né? Ah, então tá, fechou. Então fechou. Eu vou na Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem mais carisma também, né? Gal Gadot e tal. E tá mais tempo na estrada, Mulher Maravilha também. E o Homem-Aranha do Tom Holland versus o Miles Morales? Boa, hein? Do Spider-Verse, né? Do Spider-Verse, é. Depende, né, amigo? Se eu tiver com Kit Stark, tem pra ninguém. Pois é, tem essa mamata aí. Ah, o cara tem a Aranha da Morte lá. Tem Stunt Kill Mode, né? É, verdade. Se pegar o Miles Morales e o Homem-Aranha com aquele uniforme que ele desenvolveu, que era de roupa mesmo, de tecido, assim, o primeiro filme do Homem-Aranha não explora muito o sexto sentido dele, né? O Miles Morales versus o Tom Holland, moletom. De moletom. Moletom. Moletom. Moletom, isso que eu falei, aquela roupa que o Tom Holland faz mesmo do Homem-Aranha, aquela que é uma roupinha mesmo. De moletom. Não, dá o pra filme saber, não, os poderes é, não. São bem semelhantes, né? O Miles Morales fica invisível. Ah, ele fica invisível, é verdade. Fica invisível e ele tem aquele golpe de energia. É, ele dá choque, tem isso também. É. Que dá um stun na pessoa. Mas... Que lembrava, sabe quem? Lembrava a Mulher-Aranha do desenho animado. Tinha isso também, tinha um toque desse. Não, ela tinha uma rajada mesmo, ela soltava tipo um raio de energia. É, do Miles Morales é uma coisa mais física, de impacto, assim, né? Não é... Mas o Miles Morales tem um ponto fraco, que ele tem um carinho pelo Peter Parker, né? Pelo Homem-Aranha original e tal. Ah! Pelo menos o do Spider-Verse, né? Eles não iam brigar. Pra que eles iam brigar? Eles iam ser brothers, cara. Os dois são legais pra caramba. Verdade. Eles não iam brigar, eles iam falar pra gente parar com isso. Eles iam virar pra gente, iam quebrar a quarta parede. Eles iam falar, gente, por que vocês querem que a gente brigue? Não faz sentido nenhum. Cara, eu tô louco pra um action figure do Aranha Noir, cara. Me amarrei naquele, cara. Ô, Eduardo, vamos conversar. Olha aí a dica, Marcelo. Marcelo da Iron Studios tá aqui gravando com a gente, pode resolver teu problema. Sério, cara? Porra. A gente mostrou lá em San Diego isso aí, vai chegar, Eduardo. Vai lançar da Iron Studios, oficial. É, só que tem um porcarinha agarrado nele. É, tem, ele tá junto. Ah, esse foi o melhor de todos, cara, o melhor de todos os aranhas esse Noir, cara. É o Nicolas Cage, o dublador. Claro, né? Muito bom. E aí, esse é um aranha que topa a briga. Esse a gente pode botar pra brigar com os outros. É, e vale lembrar que o Aranha Noir usa arma ainda, né? É verdade, é isso aí. E bate nazista. Let's get ready to rumble! D20 do Rex versus D20 dos moleques de Stranger Things. Nossa. Cara, o D20 do Rex não tem pra ninguém, funcionou até na mão do outro maluco lá, cara. Exato! A magia do meu D20, cara. O que aconteceu? Já falei, vendam isso na Nerd Store. O que aconteceu? Foi um fã que ganhou um sorteio no crowdfunding? Não, foi o seguinte, a gente tava, o Caldela me chamou pra participar do último vídeo que eles iam fazer lá de crowdfunding, do Tormenta, eu falei, pô, eu tenho um dado aqui, cara, eu acho que é legal a gente falar, fazer alguma jogada pra quem estiver assistindo, ele, vamos fazer. E aí eles programaram um sorteio lá e eu falei que eu ia dar um dado meu. E aí eu dei o dado que eu ganhei na CCXP em 2018, da minha participação com o Ian no stand da Iron. Peraí, você... É uma confusão, cara. Não, olha, você foi na... Você ganhou um dado pra participar. Porra, Marcelo! Não. Fui eu, não. Quem me deu foi o Cavaleiro, que ele tava fazendo a mesa lá dentro do estúdio da Iron. E aí a gente ganhou alguns presentes e aí ele me deu um jogo de dados, que é até do Magic. E é um D20, que o 20 era um símbolo, que é guilda, não, é rivais de Isha, uma coisa assim. E aí eu falei, pô, vou dar esse dado pra quem for sorteado aí na live. E o moleque foi sorteado, aí eu fui lá, fiz a entrega, mandei entregar pro garoto, ele recebeu, ele fez o... Aí ele foi fazer o unboxing, né, do envelope, e aí quando ele, primeira rolada dele, caiu o valor máximo do dado, que era o símbolo, que era o 20. E aí isso prova a todos vocês que sim, eu tenho a mana, e agora vou ter carregado dessa energia, e os meus dados pros próximos RPGs vão ficar, ó... Caraca, mas ó, um puta produto, hein? Um D20 com no 20 é a cara do Rex, assim. Tem que fazer esse produto aí, cara. Let's get ready to rumble! Quero saber Copacabana Redeemer versus Gypsy Danger. O que, que seria o Copacabana Redeemer? Porra, olha o cara que não escuta o Nerdcast. Tu não pula só os e-mails, não, né? Tu pula os programas também, que safado. Eu não sei qual foi esse que o Pia entrou, cara. Eu estava viajando em minha defesa. É. Não parei para me atualizar dos meus podcasts. É, mas é na viagem que você se atualiza. Baixa e escuta durante a viagem. Você não tem desculpa. Não, não. E nas, nesses hotéis de luxo que tu fica aí em Londres e no Hawaii? As nossas custas? As custas de mano. Tem Wi-Fi. Onde mas aí eu tô num fuso horário diferente. Mas é, o Nerdcast você pode baixar em qualquer fuso horário. Não tem essa desculpa esfarrapada, não. Então, mas onde que ia ser fabricado o Copacabana Redeemer? Aqui no Brasil? É, esse que é o problema. Copacabana, né? Redeemer nunca ia ficar pronto, gente. Não do Brasil. Pois é. Porque, deixa, ia ficar pronto pra Copa, é isso. Achei ilustrações do Copacabana Redeemer. É isso aí. Feito por fãs. É o nosso robô, feito no Brasil. É o seu, qual que era o nome dos robôs desse filme? Pacific Rim? Eles tinham os nomes. Jäger. É nosso Jäger. O problema é que não ia ficar pronto, aí depois iam... E aí ia ser super faturado, aí ia um puta, ia ser feito pelo Odebrecht, aí ia dar merda, ia ter CPI. Lá no Rio não consegue fazer a ciclovia lá, imagina o robô desse aí que não tem como. Fala mal do Rio não, que vocês têm um buraco do metrô em São Paulo. Mas chama Copacabana, pô, vai fazer no Rio o negócio. É, tem que ser no Rio, tem que ser ali na Praça Mauá. Senão ele ia ter que chamar Araraquara Redeemer, esses nomes de índio maluco que tem em São Paulo. Mas aí tem um detalhe, né, tipo assim, os Jägers eram feitos pelo país, não era pela cidade, né? Não, mas então, mas ia ser feito no Rio, pô, ali na Praça Mauá, pai. Feito com vergalhões que sumiram, né? O Copacabana Redeemer, ou o Jäger brasileiro, ele só tem uma chance de funcionar. Ele ser feito lá no Recife, que é polo tecnológico. Uhum. Lá talvez ele funcione, talvez saia do papel. No Rio de Janeiro, amigo. Tanta malandragem. Nem ia roubar os cabos do Copacabana Redeemer. Isso é uma merda, cara. O Jäger, na hora de lutar com o monstro, ele ia negociar antes, né? Ia cara. Negociar o preço, maluco. Ia negociar. Ô, irmão, tu não quer perder, eu não quero perder, vamos. Quer fazer rir, tem que rir. Quer é, exato. Tem que fazer. Quer ficar com que parte aqui do mar? E o César Maia ia mandar inaugurar antes pra ele. Ainda tem isso, inaugurar antes de estar pronto. Tá pronto, ia cortar a fita. E quem seria o piloto? Rubinho? Puta, aí que não vai chegar nunca. Tem que ter um piloto, cara. Tem que ter dois pilotos. Tem que ter dois que trabalhem em conjunto. Quem a gente conhece que trabalha em conjunto aqui? Só vocês dois. Ia ser indicação, sabe? Piloto é indicado. É, exato. Aí os caras não iam ser compatíveis, ia ser uma merda. Ia ser o Carluxo e o outro lá. Nossa, tem medo. Papai, eu quero ser piloto. Papai, eu quero ser piloto, papai. Ficou papai no Redeemer, papai. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.